verdade foi que loucura não tem padrão. Fácil julgar conforme a concepção, aquilo que vai além da sua compreensão. A justiça quem faz é Deus e não você. Antes de condenar, que tal tentar explicar por quê? Mesmo a polícia criada pra proteger é quem invade os barracos e bota tudo pra tremer. Governo nem se fala, os caras nem dão as caras. Jogo de pilantragem, quanto mais se rouba, mais se cala. Distintos modelos de mundo, mesmo planeta. Respeito e a paz, o amor a chave, se é branco ou se é preta. A cor da pele é mera herança dos ancestrais. Mesmo porque você é o que crê e vale o que faz. Já disse mestre Chico, muito ensinou a respeito da morte, da vida, do amor e da sincera. Se o jogo não é a fera, eu não jogo na brinca. Mas se tua vontade trinca e prospera, já era. Escolha feita, caminho traçado. Muito trampo a ser feito à frente, muito aprendizado. Eu vou que vou, plantando e colhendo amor a quem me subestimou. Aproveito e mando um alô. Não demorou, mas se ainda não chegou, a estrada não terminou, tão pouca fé se acabou. Que tem que ser, manter o equilíbrio. Sua passagem, aprendizagens e seu convívio. Preço não diz o valor do que é verdade. Viva, recado irmão com a sua parte. Se é assim que tem que ser, manter o equilíbrio. Sua passagem, aprendizagens e seu convívio. Preço não diz o valor do que é verdade. Viva, recado irmão com a sua parte. Loucuras naturais e diversas visões atrai que desejamos, realizando as sensações. Caminhos são explorados, culturas valorizadas. O certo é o errado tão nem se fala. Pra alguns a sanidade, pra mim evolução. Pro mundo a liberdade, pro universo não é em vão. E busque entender, a vida não acabará. O que acreditar, você pode alcançar. Metas traçadas, muito trabalho. Altere o ambiente, mas se mantenha focado. Vivo de praça em praça, danço de pista em pista. De Floripa para o mundo com novo ponto de vista. E tudo que me inspira é fazer dessa vida uma passagem pra minha alma que seja produtiva. Podemos nos ajudar a fazer mais por nós mesmos, buscar ideologia isolando nossos medos. Se é assim que tem que ser, manter o equilíbrio. Sua passagem, aprendizagens e seu convívio. Preço não diz o valor do que é verdade. Viva, recado irmão com a sua parte. Se é assim que tem que ser, manter o equilíbrio. Sua passagem, aprendizagens e seu convívio. Preço não diz o valor do que é verdade. Viva, recado irmão.